Gente, mas a única conclusão que eu tenho é que o Estado é um pai de humanas, né? Ele é ausente, ele não sabe fazer conta. Olá, pessoas direitas que têm monopólio dos direitos. Este é o Deu Ruim, a sua DR sobre assuntos selecionados que nos fazem perder a fé na humanidade. Eu sou o Bruno Pomer. E eu sou o Daniel Leitor. Hoje a gente tem duas convidadas para discutir maternidade, direitos reprodutivos e o que mais girar em torno desse assunto. A partir de hoje, a nossa historiadora Bia Seto passa a apresentar o programa conosco para poder colocar um pouco de ordem nessa bagaça. Olá, pessoas vivendo o pós-apocalipse. Sou Beatriz Aceto, historiadora não praticante, arqueóloga sem campo, nadadora sem piscina. A partir de agora, toda semana aí para dar uma voz feminina e trazer um pouco mais de felicidades aos nossos ouvintes. E hoje, para conversar com a gente, nós trouxemos a Marjorie Chano Culver, geógrafa pesquisadora, e que se define como alguém que tira crianças do seio da família e coloca na teta da maldade. Lívia Jorge. E a Amanda Freire, mãe, estudante, atriz e militante da Ocupação Creche Oeste da USP. Para começar, a gente gostaria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes. Tudo bem? Boa noite, queridas. Boa noite. Bom, como vocês muito bem me apresentaram, eu sou Lívia Jorge, sou estudante de Geografia, cover da Marjorie Chano, nas horas vagas. E eu acabei de concluir uma pesquisa sobre maternidade dentro da graduação, pensando aí na Universidade de São Paulo, mas especificamente na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Boa noite, eu sou a Amanda, mãe do Emílio e do Valentino, estudante universitária da USP, uma vez expulsa, outra vez inconclusa, e agora militante e ocupante da Creche Oeste na USP. Para começar, então, aproveitando que temos uma mãe e uma pessoa que estudou a maternidade durante a universidade, a gente pode dizer que a política pública nesse âmbito se resume em mamãe, falhei? Bom, eu não diria que se resume, mas assim, se justifica nisso, né? Porque, e não só no mamãe falhei, no toma que o filho é teu. Principalmente no toma que o filho é teu. Porque todo mundo quer levantar o braço esquerdo, né, para se dizer revolucionário. Mas tem que lembrar que muitas dessas que estão levantando o braço esquerdo têm o direito segurando o filho. E é isso, a gente continua na luta, sim. Não acrescentaria mais nada além disso. Mas acho que sim, né? Acho que a universidade, ela se baseia muito no quem pariu Matheus que balance. A gente tem que começar a pensar mais de onde vêm essas expressões e o que, que a gente enxerga, né? Mas acho que a gente vai entrar mais nisso. Então sobe vinheta! Volta! Volta que deu ruim! Aproveitando pra gente dar um tom, né, e abordar um pouco da questão da diversidade. É verdade que mãe é tudo igual, só muda o endereço? É verdade que a maternidade tem sido homogeneizada e tem sido construída, né? Primeiro, eu acho que a gente podia parar e se perguntar o que é maternidade, né? Porque do jeito que é colocado, é uma prática, é um algo que a gente pode pensar por diversos lados, biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, enfim, mas que não é uma coisa que tá dada, mas que a gente trata como uma coisa que tá dada, né? Maternidade é isso. E a maternidade, ela tem sido pasteurizada e homogeneizada como práticas e políticas do corpo ao longo dos últimos séculos, mas ela foi construída, né? E o que que foi construído? Isso não tá sendo discutido e debatido, enfim. Então, não é verdade. E a gente também tem que pensar em quais corpos a maternidade tem sido construída e romantizada. Quais corpos têm direito a tudo isso, né? Então, eu diria que não. Na verdade, se fosse isso, eu ia falar que a minha diferença entre a Michelle e Bolsonaro é que eu estou na ocupação e ela está lá na casa, né, lá em Brasília. Então, vocês acham que é essa a minha diferença com ela? Então não, né? Depende de quantos cheques de R$ 89 mil você recebeu na sua conta. E vou ter que abrir as contas agora? Meu Deus. Então, deixa eu falar então um pouco sobre a questão dessa que a Lívia colocou, da homogeneização da maternidade. Esse é um olhar de fora que se tem da maternidade, de muitas vezes quem não teve a experiência da maternidade e que impõe certos códigos de conduta. Isso não é só para mãe e mulher, para mãe no geral. A gente engole um padrão vindo de fora de uma sociedade patriarcal e tudo que foge dessa padronização aí já é visto como esquisito, né? Como errado, como fora dos padrões, né? Simplesmente. Então, eu sou totalmente aversa a esse tipo de estigmatização da maternidade. Total. E a gente pode pensar que ser mãe dentro da universidade já é uma quebra dessa ideia de mãe, né? Porque qual que é a ideia colocada de mãe? O que que é aceitável socialmente como mãe? Quando essas regras sociais, entre aspas, são desrespeitadas, porque mesmo a sociedade prometendo que ser mãe é chegar no Olimpo enquanto mulher, né? Tem regras para isso. Primeiro, você tem que estar num relacionamento heterossexual, você tem que estar casada, você tem que ter uma certa idade, porque se você for mãe aos 16, aos 19, aos 20, isso também não vai ser bem aceito. Enfim, no fim a gente vê que nada vai ser aceito se não tiver muito bem enquadrado. Mas estar dentro da universidade, ser mãe, também foge a esse padrão colocado, né? Então, também é fora da norma, é fora da conduta. E vai ser penalizado por tal, né? Porque a pergunta sempre que vem, né? Onde que tá a mãe dessa criança? Então, se a mãe tá na universidade, onde que tá essa criança? Que a mãe não tá cuidando? Então, a cobrança sempre vem da mulher, da mãe. Então, a mãe tem que ficar lá cuidando da criança. Ela não tem mais nenhum tipo de liberdade, nenhum tipo de vida aceita que não seja cuidar desse novo ser humano que está aí na vida. Então, nisso, aí, assim, é a política pública do seguro que o filho é teu, né? Porque onde o Estado deveria atuar, porque uma vida é de responsabilidade do Estado também, a partir do momento que ela existe, e o Estado se exime, se a mãe abandona, aí o problema não é do Estado que abandona, é da mãe, e nem do pai que abandona, é da mãe. Só a mãe que não pode abandonar, todo mundo pode, sai fora. E a mãe segura o rojão. Mas aproveitando que tu falou disso, a gente tem que pensar em alguma coisa também, né? Eu e o Mandy, como representantes da classe, podemos fazer essa pergunta, que é: por que as mães reclamam tanto de trabalhar e cuidar dos filhos? A gente nunca viu o pai reclamando tanto assim. Ai, muita mulher cansada nesse mundo, né, gente? Eu nunca vou esquecer, né? Amanda, me interrompe, por favor. Mas eu nunca vou esquecer de uma das minhas entrevistadas. Eu entrevistei várias mulheres mães, né, da USP. Quando eu perguntava assim, o que significa ser mãe e ser estudante e ser trabalhadora, né? E daí uma delas falou assim: ser mãe, ser estudante, ser trabalhadora e ser pobre e ser negra dentro da Universidade de São Paulo significa solidão e resistência. E a palavra solidão apareceu em muitos momentos, né? E o que apareceu também em muitos momentos foi: a vida do pai do meu filho não mudou. A vida do pai do meu filho não mudou em muitos momentos foi. Quando eu tava grávida, o pai do meu filho não mudou. E a minha família. A vida do pai do meu filho não mudou em momento nenhum. A vida do pai do meu filho não mudou. E a minha família. Quando eu passei por diversos constrangimentos, teve muitos conflitos e tal. A maternidade do jeito que ela foi construída, não ela nela mesma, mas a maternidade do jeito que foi construída no capitalismo, ela autoriza violências, né? Ela autoriza discursos violentos. Então, uma das falas dizia isso, assim: quando eu apareci grávida na universidade, diversos professores e colegas me violentaram no discurso, falaram que aquilo ali não era mais um espaço pra mim, que a minha vida, o que, que eu tinha feito, que cagada, que merda, enfim. E eu tive que bancar todo o constrangimento e toda a violência A vida do pai do meu filho não mudou. E a vida do pai do meu filho não mudou até hoje. Inclusive, ele nem paga pensão, porque criança é criança. Primeiro que criança é coisa de mulher. Segundo que criança não dá gasto, né? Tipo assim, mama e caga. E assim, criança, né, gente? É, homem não reclama, não. Ele deve ser forte, né? Porque o homem é o sujeito viril, né? Aguenta todas as paradas, né? É, mas assim... Quem for reclamar de um parto, né, da dor do parto, eu vou desafiar os homens a mijar um laptop, entendeu? Eu passo. A galera chora pra mijar umas pedrinhas de cálcio, imagina um laptop. Então, é mais ou menos isso. Então, se muda uma estrutura, né, e a gente mesmo assim passa por todo esse essa dor, essa transformação do corpo. E mesmo assim, por mais que a gente reclame, a gente continua, a gente não larga o bang. O engraçado é que tem homem que larga o bang e ainda reclama. E reclama da mãe que tá reclamando. Ah, gente, é assim, bem complicada deve ser a vida de um homem. Eu não tenho filhos, né? Eu tenho só um enteado, mas eu conheço vários amigos que, né? Tem vários amigos que tiveram filhos e, poxa, os caras reclamam muito. Na verdade, tá. Os meus amigos, pelo menos do que eu sei, eles sempre dividem as tarefas, né, da maneira mais igualitária possível. Mas, cara, a gente sabe o quão fácil é para um homem abandonar, ou eu não sei o que, se é pior ou não, fazer de conta que não abandona, mas também não assumir a bronca, né, cara? Aquele, poxa, eu até troquei uma fralda lá em 2007, né, e fica cobrando isso pro resto da vida, assim, que fez uma vez na vida a sua obrigação. É o clássico aborto masculino, né, paternal. É o homem que sempre pôde abortar, e quantas pessoas... Eu conheço vários homens que não pagam pensão, cara. Muitos. Mais do que eu gostaria. E você ser mulher e você ver o que acontece, hoje eu tô na pós, e um dos maiores medos de pessoas que estão na pós hoje, de mulheres que estão na pós, é engravidar durante o período de dissertação ou de tese, né? E é o medo, é um medo. É isso, a maternidade se torna um medo. Muito louco. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês, que vocês estavam falando da política pública, né? Mas e aí, essa coisa de creche gratuita? É uma defesa da mãe invisível do Estado? Gente, assim, deixa eu pensar um pouco até na piada, né, colocada aqui. Mas assim, creche a princípio ele foi visto como, né, partiu o direito de creche, partiu do direito da mulher ao trabalho, à emancipação. Mas hoje ela já é vista como um direito da infância, um direito que a criança tem, né? Então, a gente falar de creche, a gente trabalha com um espectro muito grande, que não é simplesmente facilitar para a mãe trabalhar, entendeu? Para a mãe ser trabalhadora, né? Mas também é um direito de emancipação da mulher. A questão da creche, ela devia ser um direito universal, mas não é. Quando você tem assim um direito de privilégio ao acesso, você já começa a ter um recorte muito grande. Inclusive, assim, o nível, né, a gente pega e fala assim, a creche, o sistema, assim, de educação infantil municipal, a princípio ele é muito bom, ele deveria ser muito bom, é tipo o SUS, né, tem tudo para dar certo, né, menos a, né, só que não dá. A creche, ela não é obrigatória. Você tem a obrigatoriedade da educação infantil a partir do EMEI, que é a partir dos 3, 4 anos. Então, nesse período de 0 a 3 anos, você tem uma lacuna muito grande, de 3 anos, que essa criança tem que ser cuidada. E, ao mesmo tempo, você tem uma licença maternidade de 4 meses. E, ao mesmo tempo, você tem orientação da Organização Mundial da Saúde, do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E o ideal, há 2 anos. Então, para a mulher, a conta não fecha. Porque, assim, a criança nasceu. Assim, muito provavelmente a mulher vai precisar sair de licença maternidade um tempo antes, algumas semanas antes ou até um mês antes. Então, você debita isso dos 4 meses que ela tem. Nasceu. Aí, desse tempo que ela parou, tem 4 meses. A criança precisa continuar se alimentando. E aí, você precisa, pelo menos 2 meses, você tem de criança passando fome, segundo o que o Estado determina. Depois de passados esses 6 meses que a criança já pode comer um caldinho de feijão e uma bananinha amassada, você ainda tem, no mínimo, 1 ano e meio, para você continuar alimentando essa criança, amamentando, essa criança. Só que essa criança já não está mais com a mãe, porque a mãe está trabalhando. Só que, ao mesmo tempo, essa criança não tem creche, porque o Estado não oferece obrigatoriamente a creche para essa criança. Ou a mãe sai do emprego, ou ela contrata alguém para cuidar dessa criança e onera toda a sua maternidade e o seu sustento, porque agora ela tem que comprar fralda. Então, além de todo do gasto que ela vai ter com alguém cuidando da criança, ela precisa dos outros gastos para ela. E para a criança, que agora está comendo a papinha e está perdendo roupa a cada semana e está usando fralda. Então, a conta não fecha. E aí vem o pai reclamar da pensão, que criança não gasta. Criança gasta, né? A criança não é que gasta, ela começa a consumir vida, né? Começa a viver. E qualquer ser que vive tem que se alimentar, tem que ser suprido de suas necessidades. E nisso a gente pode ver que é uma negação da existência, do começo da existência do ser humano. Porque até 3 anos, a criança, então, de fato, ela não existe, porque não tem nenhuma responsabilidade do Estado com ela, uma responsabilidade com ela de fato. Mas, ao mesmo tempo, se antes de tudo isso a mulher engravidar e falar assim, não, eu não quero ter esse filho, eu vou abortar, aí sim o Estado vem para intervir no corpo da mulher, nas decisões da mulher. Mesmo não suprindo todas as necessidades a partir do momento que ela fala assim, sim, eu vou ter filho. É, eu acho que tem também, dentro de tudo isso, né, pensar qual é o sentido da conta que não fecha, né? Porque realmente é uma conta, são várias as contas que não vão fechando, várias, ao longo de todo esse processo. Mas como é que o Estado ele vai se utilizar dessa conta que não fecha, né? Porque a partir do momento que isso é uma responsabilidade que não é do Estado, que é uma responsabilidade colocada, né, no corpo dessa mulher, no corpo dessas mulheres, é de algum jeito uma política de isenção muito confortável, né, para o Estado. Porque tem pessoas cuidando dessas crianças, porque essas crianças de algum jeito serão cuidadas, essas mães vão cuidar dessas crianças. A gente tem, enfim, políticas biomédicas e políticas de educação que garantem que essas crianças serão cuidadas por essas mães e que o Estado vai se isentar completamente. Então, é um casamento que começa a se engendrar com a ascensão do capitalismo, que vai colocar um discurso biomédico, um discurso demográfico e um discurso filosófico que vai falar assim, realmente, toma que o filho é teu, a responsabilidade é sua. Não estava bom na hora de fazer? E isso a gente ouve a todo momento. E esse não estava bom na hora de fazer, ele ainda é mais grave, porque ele não está falando, ele está falando da hora do sexo. É a punição do sexo, é a punição na mulher, no corpo da mulher, né, da hora do sexo, porque ele está falando dessa hora. A hora de fazer era esse momento da transa. Não estava bom? Então agora você pode pagar por esse pecado. Não, e na universidade não é diferente, que como a colega colocou, que tem medo de engravidar perto da defesa, no mestrado, no doutorado, isso é uma real. Você tem que cumprir prazo. Você a sua única opção é trancar o curso. Você não consegue. Os professores, eles não te dão um prazo para você conseguir se adaptar a essa nova realidade. A criança não é incluída dentro da universidade, assim como a mãe estudante não é incluída. Ela é afastada. Né? A gente tem aqui uma política de assistência social que é uma chacota com as mães, que tenta passar pano, mas a real que a gente sabe é que uma mulher com filho não é produtiva dentro desse sistema. Sim, e é uma maneira de várias instâncias da sociedade se isentar de responsabilidade, né? Quando a gente estava pesquisando também para fazer o roteiro do podcast, eu lembrei daquele provérbio que é mais ou menos precisa de uma vila, né, ou de um conjunto para criar uma criança. E a maneira como se vê maternidade hoje é completamente o oposto disso. É tipo, né, pega que o filho é teu, tá sozinha nisso, não existem redes de proteção, não existem redes de colaboração, a não ser aquelas extremamente informais, que obviamente as mães são obrigadas a criar por necessidade, mas parece que tá todo mundo se eximindo de responsabilidade. Os pais, as outras pessoas, o resto da família, o Estado, a empresa, o empresário. Eu acho que não é uma isenção de responsabilidade. Eu acho que até a gente vai dar para ir mais longe. É uma sociedade abertamente misógina mesmo, né? Se você pensar que todas essas dimensões são feitas para serem ocupadas por um homem, ou por alguém que não engravida, ou por alguém que não tem filhos, por alguém que não menstrua, então esse é misógino. Se o mercado de trabalho não respeita o ciclo menstrual da mulher, com as variações que ele puder ter, que variam de pessoa para pessoa, se isso não é uma possibilidade, não é considerado, isso é misógino. As redes de proteção na periferia, elas são compostas quase sempre dos irmãos, né, então das outras crianças. Né. O que eu tenho de aluno que cuida do irmão mais novo, cuida do sobrinho, cuida de não sei quem, e não é porque a mãe mandou, é porque não tem outro jeito. Quer dizer, é porque a mãe mandou também, né, mas é porque não tem outro jeito. E é sempre a mãe. Né. A gente fez uma pesquisa para coletar a cesta básica, e uma das perguntas era o nome do responsável. Cara, 95% das vezes o responsável é uma mulher, e deve ser a mãe. Se não for a mãe, é a avó, né? Então, tem uma coisa assim. Então, eu fiquei lembrando uma vez. E o pior pra mim é que muitas vezes a solução que se pensa é uma solução técnica, que finge acabar com o problema, mas na verdade só dá uma maquiada. Eu lembro de uma vez que eu tava conversando com uma menina da Suécia, e ela tava absurdada com o fato de que a licença maternidade são só de 6 meses e que a licença paternidade é de semana. É 4 meses extensíveis a 6, né? Algumas empresas podem estender e ganham algum desconto lá em algum imposto, enfim. Mas é 4 ou 6, né? E a paternidade é 7 dias. E ela tava falando, na Suécia são 2 ou 3 anos, não lembro mais. Só que ela me contou que quando estenderam para 2 anos, passíveis de divisão entre o homem e a mulher, então o homem e a mulher poderiam dividir, acharam que estava tudo bem. O que aconteceu? Depois de 1 mês, uma semana, o homem voltava para o trabalho e a mulher ficava 2 anos cuidando do filho. E aí quando ela queria voltar para o mercado de trabalho, bom, você imagina o que ia ficar 2 anos fora do mercado de trabalho para voltar para ele, né? E aí eles falaram, não, peraí, então vão ser 2 anos, mas vai ser obrigatoriamente metade para o homem, metade para a mulher. Resolveu? Não, porque o homem continuava não usando o ano inteiro, porque não é obrigado. Né? Enfim, a solução técnica, simplesmente, só mudar a lei, não resolve. Né? Ela aponta para o fato de que é uma sociedade misógina num nível muito mais longe do que a gente consegue perceber no cotidiano ali, né? Principalmente a gente homem. Sim, mas assim, isso a gente ainda está falando do, né, do mundo corporativo, em que a licença maternidade existe, né? E a Beatriz estava falando da pós-graduação, mas quando a gente vai para a graduação, A gente não tem licença maternidade. A gente tem uma lei, que é a Lei 6.202, que é uma lei que foi criada em 75, se eu não me engano. E é uma lei que não foi pensada diretamente para a universidade. Ela foi pensada para o ensino básico. Uma lei para tentar dar conta de uma demanda de ensinos, do ensino ser domiciliar em caso de gravidez, em caso, enfim, nesses casos. O problema é que, como ela não é pautada dentro do estatuto da Universidade de São Paulo e tantas outras do Brasil, fica a critério dos professores darem as tarefas a domicílio ou não. E são tantos os problemas disso que, assim, primeiro, dar as tarefas em domicílio. Você acabou de parir uma criança, né? Então, enfim, a Amanda já pontuou isso. As mudanças corporais, a mudança completa na vida. Você tá com um neném ali de um mês, no puerpério. E daí você tá fazendo o quê? Atividade em domicílio, né? A critério do professor, se ele topar ou não. E são muitos os que não querem e que reprovam, né, essas mulheres. Porque não vão mandar atividade em domicílio, porque eles podem fazer isso dentro da universidade. Então, assim, e daí se você tranca o curso, tem um adicional, né? Que você perde as suas bolsas. Você tranca o curso, você perde as bolsas que você ganha. Então, quem que pode trancar o curso? Quem que, né? Pra quem que tá sendo pensado a universidade? Isso dialoga diretamente com o projeto de educação que a gente tem hoje, né? Então, vai ter muita gente que vai falar assim, ah, mas a universidade não tem que dar conta disso. E aí a gente tem que encarar esse discurso e falar assim, tudo bem, talvez no projeto de educação que você considere plausível para uma universidade, ela não tenha que dar conta disso, mas qual é o projeto de educação, o projeto de universidade que a gente tem e por que que dentro dele isso tem que ser levado em consideração e de um jeito muito sério? Hoje em dia a gente não tem informação sobre isso, nenhum site, nenhum portal da universidade fala sobre isso. Então, o que fazer? Não tem o que fazer. Não está descrito, não está dito, não está em nada. Não está em nenhum regimento. Não está pautado em lugar nenhum. É uma aniquilação da possibilidade, porque ali não há um lugar para mães, não há um lugar para criança, não há um lugar para gestante. Então, e isso é muito grave. Isso já está zerado no discurso. Eu estava caminhando com uma amiga minha, e já estava ali no oitavo mês de gestação, a gente estava falando sobre várias coisas, inclusive da minha pesquisa, e chegou uma professora pra gente e falou assim, mais uma aluna grávida, mais uma aluna que a gente perde. E assim, as pessoas se sentem autorizadas a fazer esse discurso, que tem uma pesquisadora que chama Fontel, incrível ela, e ela chama de discurso do fim do mundo. Quando as pessoas olham pra você e elas proferem o fim do mundo, um discurso apocalíptico. Que merda você fez com a sua vida? Tudo vai acabar. Acabou com o seu futuro. E o que que autoriza, né, essa cultura e esse preconceito que é a todo momento está dado, está colocado, é normal. Os professores falam, seus pais falam, seus irmãos, você fala. E assim, esse discurso faz o corpo do outro sofrer. Ele coloca um sofrimento e ele delimita um espaço. Você tá fazendo com que essa pessoa não fique. Ou você, pelo menos, tá dificultando isso, né? Falei muito. Não, perfeita. Lívia, eu tava pensando aqui, o quanto esse discurso, ele não leva em consideração que não existe vida, não existe sociedade sem maternidade. Não existe mundo sem maternidade. Não existe eu e você sem maternidade. Ou o Bruno, ou o Danilo, ou a Amanda. Não existe ninguém. E o quanto demonizar isso. E isso acontece muito, não, acho que em todas as classes sociais, né? Mas mais ainda, eu acho que dentro da universidade, com quem não tem condições de fato. Ou então, quando a gente tá numa esquina e você vê uma mãe na rua com os filhos e você profere as palavras. Nossa, olha essa mulher aí com mais. Olha quanto filho ela tá e ainda tá com na barriga. E quantas vezes a gente já não ouviu isso? Eu vim de Recife, em Recife isso é muito comum, ver mães na esquina, na rua, carregando um bebê e com outro no ventre, e é isso, não existe. E dentro da universidade eu nunca vi uma pessoa grávida dentro da universidade, nunca vi uma pessoa com um barrigão. E eu sei que tem o bloco das mães, né, o bloco das mães eu já vi, mas eu nunca vi uma colega minha grávida. E nunca me falaram sobre gravidez. Eu nunca ouvi sobre gravidez dentro da faculdade. E isso é sintomático. Nunca falaram sobre educação sexual. Nunca falaram sobre nada. E a gente sempre está militando, né, e falando que é necessário, mas a gente não fala dentro da universidade. Eu acho que isso é muito louco. E eu acho que aí, me parece, pode ser só uma impressão minha, mas é que a universidade ela ainda tem um papel dentro de um programa de vida de classe média que é estudar, se formar para aí depois construir um relacionamento mais duradouro e ter filhos. Uma coisa muito padronizada de quem só vai entrar no mercado de trabalho lá com 22, 23, porque não precisa, né, entrar antes e tem uma família estruturada de um jeito pré-determinado e não vai sair disso, assim. Eu concordo com você, mas eu discordo de você. Tem um educador, eu não sei se ele é educador, mas eu acho que ele é. Ele chama Alan Coulon, ele é francês e ele escreve sobre educação no Brasil e na França. Ele vai falar que existe um negócio que chama o ofício do estudante. Ele estuda a democratização das universidades no Brasil e ele se indaga ali na sua francesice por que tem um alto índice de evasão nas universidades públicas do Brasil e blá blá blá. Ele vai falar, não, o ofício do estudante é quando o estudante consegue se afiliar à universidade em níveis mais profundos, consegue entender o código universitário, consegue desprender um tempo e ficar mais na universidade, entender a língua da universidade, decodificar esse meio, que é outro meio, não é o meio da escola e não é o meio do trabalho, é a universidade. Ele vai falar que para isso é necessário realmente passar um tempo lá, fazer atividades extracurriculares, construir vínculos com professores, ficar no morrinho, enfim, fica lá, né? E é uma atividade de dedicação exclusiva. E daí, quando eu li isso, eu falei pra ele na minha cabeça, mas será, seu Coulon? Porque assim, se for isso que a gente precisa pra ficar na universidade, quem é que vai ficar na universidade? As mesmas pessoas que entravam em 1930 não tinham outras responsabilidades. Eram pessoas da classe mais alta de São Paulo, filhos dos cafeicultores, que ainda estão na Universidade de São Paulo, mas que tem outras pessoas hoje dentro da universidade, que não são só essas também que você nomeou. Enfim, tem 79 mil pessoas que frequentam só a cidade universitária. Tem muita gente lá. E a gente não pode ficar pensando que só existe essa gente padronizada. Talvez, Bia, você nunca tenha visto mães na universidade, enfim. Primeiro porque muitas saem, porque existe um processo de expulsão que a universidade faz, né? E segundo porque, enfim, talvez a gente não se atente a isso. Talvez a gente não frequente, não esteja atenta mesmo nos nossos círculos. Mas tem muita gente. E gentes, né? E se a gente for depender, por exemplo, do que o seu Coulon fala, desse processo de dedicação exclusiva, de afiliação, cara, então, democratização de universidade pra quem? Como? Dedicação exclusiva, como assim? Não, esses códigos da universidade têm que mudar. Então, é justamente isso. A gente pensa. Não se pensa em modificar o modo de estar no, na universidade, né? Que seja minimamente mais inclusivo. Isso você vai perceber, quem compõe o órgão majoritário de decisões da universidade, que é o Conselho Universitário. São os mesmos professores arcaicos e aristocráticos que mandam e desmandam na universidade. E não quer mudar esse sistema, né? Não quer mudar essa autarquia. Porque é um pequeno espaço de poder que essas pessoas exercem. Então, e lá de cima, não tem nenhum interesse em modificação. E embaixo, a universidade, do ponto de vista dos estudantes, ela tem uma onda de força, de luta cíclica. Por quê? Porque as pessoas entram e saem, diferente dos funcionários. E eles têm, né, principalmente, se for pensar nos funcionários públicos da USP, que já está se tornando uma raridade com esse esquema de troca por terceirizados. Mas assim, ele já tem uma estabilidade, tem um sindicato que apoia, mas os universitários, os estudantes, eles entram para sair. Então, muito, muito pouco desses estudantes, principalmente os que vêm de uma classe mais, mais acima, eles não pensam em transformação, porque está bom para eles. Os estudantes da medicina, da engenharia, os filhos dos burgueses, eles não pensam em mudar a universidade porque tá bom para eles. Quem pensa em mudar a universidade é muito dos que nem conseguiram entrar, dos que entram e têm dificuldade para dar continuidade. Porque para pobre, o vestibular não acaba depois que você faz lá. Né, o processo seletivo não acaba no vestibular, ele continua. Porque as políticas de permanência estudantil são muito cruéis, cada vez mais. E, para piorar, você tem ainda a política de mães que não existe. Foi citado aqui o Bloco das Mães no CRUSP, na moradia estudantil da USP. Você pensa que a gente tem assim, um conjunto residencial com cerca de 1.600 estudantes, moradores. Você tem 12 vagas oficiais para mães. 12 vagas. Então, assim, onde que estão essas mães e essas grávidas? Elas estão pulverizadas por aí. Não tem onde elas estar. E realmente elas somem. Elas, né? Assim, não dou conta. Não tem política que segura o meu filho para eu estudar. E isso é um aniquilamento de vida. Porque, como foi dito, é o princípio da humanidade. Todo mundo conhece uma mãe, né? Todo mundo veio de uma. E todo mundo exalta sua mãe. Exalta sua mãe sendo ela uma trabalhadora, que teve uma vida sofrida, ou se não, uma mãe que foi pesquisadora, que fez uma coisa importante, ou uma mãe doutora que foi. E ninguém valoriza a mãe que está sendo. A mãe que está sendo na universidade. Mas depois vão falar. Aí o filho, meu filho que tem 8 anos, quando ele tiver 18, ele vai falar da mãe dele. Mas os amigos da mãe, ou os companheiros, professores da mãe dele, no momento em que ele depois fala, né, assim, minha mãe foi porreta, ou né, sofreu pra caramba, ou foi uma... Enfim, aí vem a questão da solidão. Porque não tem um sindicato de mães. Né? Não tem um centro acadêmico de mães, não tem uma cátedra de mães, sabe? Você faz alguma coisa e é mãe. Então, a luta das mães, ela precisa estar aliada às pessoas que não são mães também. Porque como é isso, imagina você tem uma rede de apoio, no caso de uma mãe, você tem uma rede de apoio que... Toda sua rede de apoio são mães. Você precisa de braço solto para segurar a criança, para fazer o revezamento. Senão não tem descanso. E é esse não descanso que o Estado impõe à mãe, porque o pai descansa. Acho que fica bem claro. Eu só queria fazer um comentário aqui, porque se eu deixar passar, depois eu vou ouvir aqui em casa. Que é, aparentemente, o Sim de Mães existe, sim. A Cris, minha companheira, nunca deixa de citá-lo. Né? Especialmente quando deu autorização para a gente fazer essas perguntas aqui hoje. Depois eu quero saber mais, vamos fazer um porque quando eu falo que não há sindicato de mães, não tem, é na carência de uma organização de luta que consiga dar conta das demandas. Você vê, eu quero entrar. eu acho que esse que ela cita é mais na brincadeira para, né, para poder falar em nome das mães, mas eu acho que sim, para ver como é uma situação invisibilizada, que é difícil, às vezes, inclusive, pensar como categoria. Uhum. Fica tão individualizado que né, pensar no Sim de Mães não seria um absurdo, mas a gente fala só na brincadeira. Ah, mas você pode ter certeza que se você criar, se uma mulherada criar o Sim de Mães, na semana seguinte vai ter o movimento do Sim de Pais. Claro que sim, cara. Pelo direito a dormir um pouco mais tarde enquanto o filho chora. Ah, eu preciso compartilhar uma coisa, depois vocês podem até apagar. Mas no dia dos pais, o pai... enfim, não, eu não vou expor muito. Mas um pai, ele fez um textão de Facebook assim... como é difícil ser um pai ausente. Esse era o título. Meu amigo vai tomar no seu cu. E daí, assim, eu só vou falar isso porque eu não posso expor nada sobre isso, assim. Mas é isso, entendeu? É isso, a gente chega nesse ponto. Mas eu acho que a pandemia e a educação à distância foi um celeiro muito fértil para pais, entre aspas, ingênuos, fazerem reclamações que eles achavam que eram justas e, na verdade, só eram reclamações de eu quero voltar a ser um babaca como eu sempre fui, né? Quem inventou essa merda de ensino à distância? Eu fico aqui com esse moleque no meu escritório, tendo que fazer lição, é um saco, eu odeio. Então, cara, você tinha que fazer isso mesmo sem o ensino à distância. Acompanhar o seu filho na educação é algo que se espera de um pai, não é só porque está à distância, seu idiota, né? Mas eu queria... aproveitar a fala da Amanda. Só um pouquinho, Mandy. Porque pra esse cara também, na hora de fazer, tava bem bom, né? É verdade. Na hora de fazer, tava ótimo. Ô, gente, mas a única conclusão que eu tenho é que o Estado é um pai de humanas, né? Ele é ausente, ele não sabe fazer conta. temos a abertura do programa. Essa frase. Não, foram muitas frases boas até agora. Mas eu queria aproveitar a fala da Amanda sobre o Sim de Mães. Pedi pra ela falar de uma coisa que ficou talvez um pouco escanteada até agora na conversa, que é a luta da Creche Oeste em si, né? O que tá acontecendo, o que tá pegando. A gente leu uma matéria de que o caminhão da prefeitura ia tirar os móveis e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. A USP tem um sistema de creches que veio de uma luta de mães trabalhadoras de 1975, quando aconteceu a primeira marcha dos bebês. A partir daí foi criado um sistema de creches e a USP tinha até então 5 creches. Duas no interior, São Carlos e Ribeirão, 3 em São Paulo, uma na saúde, no quadrilátero saúde, né, saúde pública, e 2 que ficavam aqui dentro do campus Butantã, que é a Creche Central e a Creche Oeste. Desde 2015, a USP fechou a entrada, barrou a entrada de novas crianças. Então, foi se enxugando o número de crianças atendidas. E em 2017, em janeiro de 2017, a USP tomou a decisão de fechar uma das creches, no caso, a Creche Oeste. E colocando todas as crianças, funcionários e educadores e educadoras numa só creche, que é a Creche Central. A partir desse momento que foi fechado, que foi no dia 16 de janeiro de 2017, no dia 17 aconteceu uma plenária dentro da ocupação, dentro da creche, que até então a comunidade de pais, apoiadores, funcionários, estudantes, professores, entraram no prédio, adentraram, transformaram isso numa ocupação e no dia 17 houve uma plenária que decidiu pela ocupação até a reabertura da creche. Nisso teve os processos jurídicos, né? Entrou-se com um mandado de segurança pela reabertura da creche. A princípio que a gente teve foi uma vitória, que a USP teria que reabrir a creche em 40 dias, só que a USP não cumpre nenhum tipo de decisão judicial que não está no seu agrado, né? Então não reabriu, a ocupação permaneceu, teve um processo de reintegração de posse nesse caminho, fomos negociar com esse processo com esse juiz do processo de reintegração de posse, junto com a universidade, a comunidade da creche, a comunidade da ocupação, e o próprio juiz, inclusive um juiz conservador e que ele é contra a ocupação de prédios públicos, ele inclusive deixou isso bem claro, falou assim, adoro fazer reintegração de posse em prédio público. E o juiz olhou a situação da creche, da USP, e falou assim: não, eu não vou dar a reintegração de posse para você, USP, porque você não sabe o que quer com o prédio? O prédio está muito bem cuidado, melhor cuidado com os ocupantes lá do que você, você não sabe o que faz. E nisso barrou a reintegração de posse, deu mais legitimidade para a ocupação. Só que nisso a USP enrola, e hoje a gente tem uma decisão desfavorável, que é que a USP tem o direito de fechar a creche e não reabrir. Com isso, a gente tinha um atendimento de criança nas creches de cerca de 300 crianças. Hoje a gente tem um pouco mais de 100, se contar, acho que não chega nem a 100, porque nas últimas, no último ano, inclusive, para fazer coro com o que eu falei da não obrigatoriedade da responsabilidade do Estado na primeira infância, a USP seguiu o bonde e fechou o berçário da creche central, que era a única creche que existia. Então, hoje em dia, o que a gente tem aqui em São Paulo são duas creches operando com menos da metade da capacidade. Temos um quadro de funcionários descontentes em trabalhar, não porque não gostam da função e não reconhecem o amor, né, ao ofício, mas é pelo estado de precariedade e desvalorização da condição dos trabalhadores. A gente tem professores e educadores de educação infantil que não têm o seu cargo reconhecido como professores, eles atuam como técnico de apoio educacional, um cargo inclusive extinto que a USP criou e que a USP extinguiu, e que isso faz com que não tenha o devido reconhecimento da profissão, o que desestimula os próprios educadores da continuidade, né? E temos o prédio equipado e projetado para receber crianças que a USP simplesmente não reconhece a função como tal. A gente aqui na ocupação, a gente defende que o prédio seja destinado para a função para a função voltada à educação infantil e necessariamente cumpra sua função social, né? Então, a gente está nesse processo de mudança de pauta, e aí a gente trouxe também junto a pauta entre todas as que a gente reconhece, né, que é a reestruturação do quadro de atendimento das crianças, que não atende só crianças, filhos de estudantes, filhos de estudantes, de trabalhadores e de professores. Inclusive, a parcela não é um terço para cada, a parcela dos estudantes é menor, né? Tem que deixar claro isso também. A gente defende tudo isso, e hoje a gente traz junto também a luta pela moradia das mães e famílias universitárias aí, que não dá para aceitar que numa universidade que frequenta quase 80 mil estudantes, você tenha 12 famílias merecedoras de moradia estudantil. E um assunto que a gente também passou por cima e não foi muito pra frente, mas que a gente acha interessante, e que tem a ver com a maternidade, né? Essa coisa de, que tá sendo muito falado ultimamente, nos últimos 2 anos, essa coisa de educação sexual, esses canais sobre sexo pra mulheres no YouTube. Onde fica a família nessa história toda? A família fica dando like, bem. Você tá achando que não? Eu ia falar exatamente isso. Bota um 3G no celular de cada um, você vai ver cada um trancado no seu quarto, bem. Esse papo de suruba era antes, quando não tinha o smartphone, quando o contato era importante. Agora, ainda mais em isolamento social, a família tá dando like, bem. Educação sexual, é um tema muito importante. Eu tenho um canal que fala sobre isso, né, no Instagram e tal. Sigam lá, @canalvaginal. E eu até tive uma discussão super legal semana passada num podcast também sobre pornografia, e a gente tava falando sobre educação sexual. A gente tá sofrendo, e todos nós estamos sofrendo com isso, que é um gap com essa não discussão sobre educação sexual de um jeito sério no Brasil. Não só no Brasil, mas no Brasil de maneira muito intensa. Porque não discutir educação sexual não significa que isso não será discutido. Significa que isso será discutido mais por outros agentes e de outras formas. E quem tem feito essa discussão, entre muitas aspas, tem sido a pornografia, né? Tem uma média de idade que as crianças têm acessado pornografia pela primeira vez com 11 anos, de 11 para 12 anos, e são conteúdos cada vez mais extremos. Hoje em dia você não acha uma mulher pelada simplesmente no Google. Se você digitar isso no Google, você já vai achar vídeos com um conteúdo de violência muito, muito extremos, né? Então, assim, educação sexual precisa ser discutido para a gente entender o que é prazer, o que é sexo, o que é o nosso corpo, o que é libido, o que é limite, o que é abuso. E também para a gente conseguir discutir com qualidade maternidade, né? Porque eu vejo que só para começar a entrar nesse universo, se essa discussão não estiver muito bem feita, é muito difícil. E assim, é muito contraditório como que a gente avança no tempo e a gente retrai em outros aspectos. Eu acho que a gente está vivendo numa onda de conservadorismo tão forte, com essa ascensão neopentecostal principalmente, porque é isso, o que pauta a educação sexual é a pornografia e a igreja. A igreja que fala que não pode fazer, mas que deixa permitido o obsceno, que não coloca as coisas em cena. Então, falar disso é tabu. Então, o Estado não se coloca como um responsável nesse âmbito da educação e deixa o apadrinhamento para esses outros agentes. E o resultado da equação é a catástrofe disso, né? Você ter um bando de crentes na porta de um hospital chamando uma criança de 10 anos de assassino, isso para mim é o fim do mundo, entendeu? É a Inquisição, assim, num grau máximo. E assim, o que se exigia é que o pai estuprador, pai não, o estuprador que se era reconhecido o estuprador como pai e exigia da criança se assumir como mãe. É um nível de crueldade que você não tem nem cabimento. E por quê? Porque não se toca no assunto. Você não toca no assunto porque é tabu. E aí você tem o quê? Você tem na verdade, você tem o Estado regulando. Porque vi até uma reportagem aí de uma capa antiga da Veja, que não sei nem se era Veja ou alguma das atrizes e celebridades que admitiram que já fizeram aborto. O aborto já acontece, todo mundo sabe, né? Mas a gente sabe também pra quem. Eu tava ouvindo o podcast de vocês, o último, né, da Fome. E daí eu acho que o convidado, que eu esqueci o nome, Juninho, Zé, ele tinha muitos nomes. E ele fala em algum momento que quando a morte deixa de ser uma presença, né? Quando a morte deixa de ser uma expectativa presente, eu não lembro exatamente a frase que ele constrói, as coisas começam a mudar, né? Então ele tá falando do medo da fome. Quando você para de ter medo da fome, que até as situações de violência começam a parar. Eu fiquei pensando muito nisso quando a gente fala sobre escolha de gravidez, a escolha da maternidade, a escolha de ter um filho. Como é que a gente pode falar de escolha num país que a gente não tem liberdade, autonomia, e que essa escolha passa pelo risco à própria vida quando a gente pensa no aborto, que não é legalizado, né? Então, assim, É o que a Amanda falou, é, uma parcela da população tem acesso, a gente já sabe, todo mundo já sabe disso. Todo mundo conhece alguém que abortou, né? Só que é a terceira causa de morte materna no Brasil, é o aborto clandestino. Assim, que escolha é essa? Do que a gente está falando aqui? E como é que a gente também pode simplificar a equação da gravidez não planejada com... não soube usar método contraceptivo ou não tem acesso a método contraceptivo, porque quando a gente cai nesse discurso muito simplificado e a gente vai, por exemplo, para um ambiente universitário, as pessoas começam a falar, mas que incoerência, não é mesmo? Porque essa moça é pesquisadora e está falando que engravidou sem planejamento, mas não sabe usar a pílula. Mas será que é disso que a gente está falando no Brasil? Que não são diversos atravessamentos, uma cultura inteira que não coloca essas questões, né? Os atravessamentos realmente são muitos. Eu tava lendo um tweet de uma ginecologista que chama Júlia Rocha e ela fala assim: faça uma experiência antropológica e pergunte para homens qual método anticoncepcional eles usam. E aí, qual método vocês usam? Cara, os caras nem entendem a pergunta, entendeu? Eles... Não sabem, isso não é nem discutido, porque isso é uma responsabilidade de quem engravida. Quem engravida? A Bia engravida, pessoas com vagina engravidam, né? A gente engravida. Então, mano, a gente que se proteja. Essa responsabilidade é nossa, né? E daí, numa cultura que já une isso com uma cultura do não uso da camisinha, porque a gente vive esse momento do Brasil. Eu vou aproveitar que a Lívia colocou minha vagina aí para discussão e eu vou fazer uma pergunta para finalizar. Sobre esse tema, a gente precisa também falar sobre os riscos que a prática sexual hétero oferece para as mulheres, como ter contato com homens e o risco de participar de um chá revelação. Qual a melhor maneira de evitar isso? Olha, sobre ter contato com homem, tá difícil. Amiga, eu tenho ótimos vibradores aqui para te indicar. Até já mandei foto no grupo da firma, que vocês viram. Inclusive cantou, né? Marjorie este ano, maravilhosa. Amanda, quer colocar? Peraí. Deixa eu colocar alguma coisa na vagina da menina, senão vai ficar feio, né? Então, Vamos aprender alguma coisa com a pandemia, né? Isolamento social, repensar as nossas práticas de autoprazer, autoconhecimento, né? E é isso, vamos ver novas possibilidades, né? Sair desse vício, sair do vício heteronormativo. Eu acho que tem muito caminho de luz pela frente, pelos lados, atrás, em cima, embaixo, puxa e vai. Tá falando, então, que a solução é não ficar com o homem, né? Eu também, eu tô achando que é isso. Faz um tempo já, faz uns anos aí. Não é não ficar, mas assim, é isso. Assim, vamos fazer as perguntas certas. Pra quê? Por quê? Como? E quando? E por quanto tempo? A gente preencher essa tabelinha e a gente vê assim, passou no processo seletivo, aqui a gente dá uma nota de 0 a 10. Pô, deu 7,5, mas outro deu 5, então, e a outra menininha deu 10. Putz, ó, desculpa, vocês rodaram. Mas, gente, nem todo homem. Mas e o PT? Cara, essa pergunta a gente não fez dessa vez, cara. Mas, cara, quando o feminismo for legalizado, essa tabelinha vai ser normal, cara. Eu sou super a favor, a gente tem que compartilhar a tabela. E é isso. Mas seriamente, assim, ó, muitos aprendizados na pandemia, né? Acho que vale ser mais exigente também. É, pra gente, pras coisas da vida, pras coisas do coração. E é isso. É, não se deixar levar. E não sei, eu ia falar coisas que iam ser um pouco obscenas. Eu vou ficar quieta mesmo. Use camisinha. Sempre. Detalhe... Quando o Papa falar que pode, eu uso. Detalhe que, olha, eu vou te falar que a gente tá num mundo tão bizarro que é mais, é capaz do Papa falar mesmo que pode antes de ter aula de educação sexual numa escola. Mas sim, tá, pior que sim, estamos nessa situação. E, cara, homens usem camisinha sem as mulheres pedir. Assim, tipo, né, não precisa. Mas e não tira quando não deve, né? Não, por favor, cara, não. Cara, isso nem se fala, mas, né? Eu acho que mas não. Isso super acontece. Como é frágil essa discussão da maternidade, né? Olha só, a gente tá aqui chacoteando umas situações reais, mas é isso, porque deu tudo errado do jeito que um homem quer que dê errado, quem leva a culpa e arca com todo o peso de uma gravidez possivelmente não desejada aí, que não tem como fazer se não ter o filho, é a mulher. Tem uns caras, aqueles maluquinhos lá da psicologia evolutiva e tal, que eu tava lendo uns anos atrás, tem um cara que fala que não, cara, tem muita bobagem, mas tem uma coisa que faz um pouco de sentido se tu não pensar na moral da coisa, mas que explica o princípio do tipo de comportamento, porque um homem consegue fazer, sei lá, quantos filhos quiser num ano. Claro, obviamente, moralmente é totalmente equivocado, então ele não precisa biologicamente se preocupar com a criação da criança. Mas exatamente por isso que, em vez de colocar remedinho pra eu tomar pra não engravidar, por que que vocês não fazem vasectomia, caralho? Ah, não, mas aí sim, cara. Aí, não, eu acho que aí essa é a discussão, cara. Porra, mano, eu tava vendo um documentário que chama One Child Nation, que é sobre a política de filho único na China. E, mano, é um negócio angustiante, tipo, eles sequestravam mulheres que já estavam grávidas de 8 meses e obrigavam elas a abortar, e elas pariam, e eles sim, pegavam as crianças, era uma coisa brutal. E daí, isso, né, tipo, era muito mais fácil pra eles fazerem isso do que fazer vasectomia, tipo assim, os caras, não defendendo a política, mas, né, tipo assim, qual que é, mano? Corta aí o peru. É só um negocinho que é reversível ainda. Não, era sim. Mais fácil. E é mais simples, inclusive. É menos invasivo. Ai, e, olha, ainda, cara, e ainda tem toda uma questão disso de legislação. E de facilidade de acesso. Porque se um homem quiser fazer uma vasectomia, ele não precisa perguntar pra ninguém. Ele vai lá, faz. É uma entrevista super rápida. Mesmo se for fazer particular, é uma cirurgia barata. E não, mulher, não. Mulher, se quiser ligar, né, fazer uma ligadura, é todo um processo, e aí ela tem que ter mais de 25... Ela precisa da autorização do marido ou do pai. Ela passa por um nível de entrevista, assim, absurdo. Tem que ser aprovado. A mulher não pode nem ter a opção de não ter filho. Exato. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil, ele tem uma política de laqueadura na população negra muito forte, né? Tem autorização dessas mulheres. No governo Maluf, isso ficou público, teve até uma CPI que fez essa investigação, e é uma coisa muito bizarra, assim, não sei se vocês já leram sobre isso, mas assim, tu precisa ter autorização quando você quer fazer e quando você não quer. Uma amiga minha foi parir uma cesárea, e quando ela acordou, o sogro dela falou pra ela: eu liguei pro seu médico e pedi pra ele te laquear, porque eu não quero mais neto. E daí é isso, a história acaba aí. Tá, e o médico fez? Fez. Gente. Cidade cara. Pequena, o cara era, enfim, influente e tal, é isso, né? Aí depois, como diz o Choque de Cultura, a gente agride um idoso. Gente, chegamos ao fim do DR17. Muito, muito obrigado pela participação. Valeu muito por dividir essas experiências com a gente, pelo papo todo, foi muito massa. Se vocês quiserem deixar links pra gente divulgar no final, quer deixar dica de filme, livro, série, música, leitura, qualquer coisa, fiquem à vontade. Gente, muito obrigada pelo convite. Vocês todos são os queridos. Sou fã, agora participante. É, queria deixar só um recado final. E segundo uma pesquisa da Oxfam, o trabalho não remunerado de mulheres vem agregando pelo menos 10,8 bilhões por ano em valor à economia, né? E isso é, ainda é um valor que está... Eles ainda estão fazendo as contas e eles acham que está... Ainda não chegou lá, porque isso é de acordo com o salário mínimo e não com o salário digno. Então, só para a gente ter mais um dado aí para pensar em tudo isso que a gente discutiu. Busquem conhecimento, como já diria a grande Bilu. Queria agradecer muito também o convite, né? Até parece que em alguns lugares a gente pode falar, né? É bom a gente ter, achar esses cantinhos perdidos pela vida e que eles se multipliquem. Vamos aí. Valeu, galera. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pros meus dois filhos. Pro Emílio e pro Valentino. E pro meu cachorro Cido. a mãe de pet também. Ai, gente, eu sou. Bom, esse foi o episódio 17 do Deu Ruim. Hospedado, como sempre, na Rádio 6, é uma rádio online anticapitalista que tem diversos outros podcasts, inclusive um que fala sobre sexo, eu não lembro o nome agora, e também tem um chamado Psicanálise de Conjuntura, que é muito bom. Podcast também do pessoal da Ponte Jornalismo está hospedado lá. Só entra lá, senscast.org, o link está na descrição, e você encontra. É, os links e matérias e referências que a gente usou para fazer esse episódio vão estar também na descrição. Se você quiser falar com a gente, o Bruno Pomer e a Beatriz vão te dizer como. Tá, manda DM lá no @deuruimpod. E se você nasceu antes dos anos 80, manda um e-mail pra gente no uanahash@gmail.com. E agora, para encerrar, uma cançãozinha da nossa convidada Amanda. Mata uma mãe, mata outra, mata uma mãe, mata outra, mata uma. Não dá pra dormir, trabalha a semana inteira. Antes de comer, beber, cagar, tem que dar mamadeira. Mata uma mãe, mata outra, mata uma, paga de paizão no Facebook e na igreja, mal paga a pensão e pra buscar criança da canseira. Mata uma mãe, mata outra, mata uma, e na militância é uma treta por bandeira, e só cara feia quando começa a choradeira. Mata uma mãe, mata outra, mata uma, quando finalmente ela sai na sexta-feira, com quem tá o filho, essa daí deve ser pistoleira. Mata uma mãe, mata outra, mata uma mãe, mata outra, mata uma mãe, mata outra, mata uma mãe.